alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Cheguei! Opa, falei cheguei, rapaz. Você, toda vez que eu falo cheguei, você confunde aí, né? Para com isso, deixa Dilson e vamos Nelson, porque a partir de agora, Maurício Fares, vamos aí, gente, vamos pro nosso encontro, nosso programa. Ai, trembão, que alegria, que felicidade, pai d'égua, que gostoso é poder estar aqui do seu lado. Ah, menina, ô menina, beijão. Menino, ó, um abraço, um chute na canela também, viu? Ou você quer que eu jogue um balde de água gelada aí? Não, negativo, né? Isso aí também já é violência. Maurício, paz e amor, nada de violência, tá bom? Tá bom, gente. Olha, então, vamos pro nosso encontro, daqui um pouquinho eu digo aí a carta destaque, também é uma carta boa de hoje, viu? A cartinha de destaque de hoje é uma cartinha legal, mas já que vocês vão saber. Eu vou começar aqui com o Raul Seixas cantando, eu quero ser essa metamorfose ambulante. Prefiro ser. Roda lá, menino! Olha, eu tava falando aqui da carta de destaque, não é? É a carta da mulher solitária e triste de Francisco Beltrão, no Paraná. É, Francisco Beltrão é no Paraná. Isso aqui eu não preciso nem de olhar no carimbo do correio, que essa aqui eu tenho certeza, né? Então, alô, mulher solitária e triste aí de Francisco Beltrão, no Paraná. Já, já, eu trago a sua carta, menina, a carta de destaque de hoje, tá? Eita, você também, se quiser participar aqui com o Maurício Fares, você pode entrar em contato através do site www.radioestudiobrasil.com.br ou através da caixa postal 0633, CEP 71749, Brasília, Distrito Federal. Aí eu vou te atender com todo prazer, com todo carinho. Falou! 71749-970, viu? É o CEP. Olha, então, agora quem vai cantar é o Nazaré, Love Hurts, roda lá, menino. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. voltamos a apresentar programa Maurício Fares. É, gente, se nós pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. É isso mesmo, a gente muitas vezes deixa para amanhã. Ah, amanhã eu faço determinada coisa. Ah, amanhã eu digo qualquer coisa para aquela pessoa. E amanhã pode não existir. Então, a nossa vida é muito passageira. A gente deve sempre aproveitar e fazer as coisas que têm que ser feitas no hoje, no agora. A gente não deve ficar muito preocupado com o amanhã, não, porque o amanhã ele vem. Você, é claro, tem que ter uma perspectiva de futuro, mas você não deve viver em função do futuro, né? Você deve ter uma perspectiva para o futuro, mas não deve viver apenas em função do amanhã, porque o amanhã de repente não chega. Então a gente tem que procurar, acima de tudo, é fazer as coisas no hoje, no agora. É isso aí, porque é assim que a gente encara e é assim que a gente vive a vida, né? Olha, uma dobradinha agora. Moacir Franco canta Por Amor, depois João Paulo e Daniel, Rosto Molhado. Ei lá, vamos lá, menino, roda, roda, roda. A noite nos chamou e o mar levou-me a ti. O amor nos ensinou a ouvir entre dois beijos palavras de oração. Abraça-me outra vez, abraça-me, verás que eu vivo por amor, que eu sigo nos teus passos as noites de verão. Por amor sou bem melhor, só porque, porque teu amor eu sou. E querida, eu sei que ninguém vai ser mais feliz que o silêncio gritará se ouvir o nosso adeus. E o mar perguntará se a noite se esqueceu que o sol tem que voltar. Abraça-me outra vez, abraça-me, verás que eu vivo por amor, que eu sigo nos teus passos as noites de verão. Por amor eu vou dizer por aí que sou bem melhor, só porque, porque teu amor. Teu novo amor me maltrata o coração, teu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não, rosto molhado pra você. São gotas d'água do oceano da ilusão, gotas caídas do azul de vossos olhos, vindas do triste temporal do coração. Eu quero ser só na tarde pra enxugar teu lindo rosto no verão do meu calor. Com os meus beijos beberei todo teu pranto para matar a minha sede de amor. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor me maltrata o coração. Meu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor me maltrata o coração. Meu sofrimento só me faz sofrer também. Mas porque teu rosto se entristece e eu não quero ver você tão triste assim. Irá de novo clarear a nossa estrada quando você se decidir voltar pra mim. Essa pessoa não merece o teu pranto. Volte depressa antes que seja pior. Tire da vida o que a impede ser feliz. Para nós dois o amanhã será melhor. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor lhe maltrata o coração. Meu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor lhe maltrata o coração. Meu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor me maltrata o coração. Meu sofrimento só me faz sofrer também. Pois é, menino, ô menina, é já que eu vou trazer a carta de destaque aí da mulher solitária e triste de Francisco Beltrão no Paraná. Agora duas frasezinhas da internet. Uma foi mandada pela Valdeci Lima. Minha querida amiga Valdeci, o mundo muda com seu exemplo, não com a sua opinião. É, porque falar é fácil, agora a gente tem que fazer, não é? Então a gente tem que dar o exemplo. Porque falar todo mundo fala, agora eu quero ver na hora de pegar mesmo aí, botar a mão na massa e trabalhar. E a outra frase é do Antônio Caldas. Alô, Antônio Caldas, olha, para a alma só existe um tipo de infelicidade: não poder ser capaz de amar. Bonito, né? É, porque a pessoa tem que ter amor, tem que sentir amor por alguma coisa, senão acaba ficando, acaba se animalizando, acaba ficando aí uma pessoa alienada. Então, o amor é que abranda, é que acalma, é que alivia o nosso coração. Ê, trem doido! Maurício Fares, canta agora, Maurício Fares. Ouça, vá viver a sua vida. Você lembra dessa música? Então, quem cantava era Maísa, mas o Maurício também regravou. Roda lá, menino! Vá viver a sua vida com outro bem, pois eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante para te convencer que o futuro seria bem grande, só eu e você. Quanto à lembrança com você for morar, e bem baixinho de saudade você chorar,

rádionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Conduza com prudência. Um conselho. Rádio Antena Web. Canal 1. Antena Best. Antena Live. Nós somos Antena Web. A cada dia, melhores e mais organizados, mais fortes. Pelo bem do nosso trabalho e pelo bom da vossa audiência. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nós somos, cada vez mais, a sua Antena Web. Antena Web, sintoniza-te. Os últimos 2 milénios foram marcados por personalidades e acontecimentos que moldaram o mundo na sua totalidade. Personalidades e acontecimentos que fizeram os países que temos hoje, as tecnologias das quais hoje dispomos e a cultura que hoje vivemos e conhecemos. Há muito, ainda assim, para descobrir. Através da France Radio Internationale, de Milan d'Histoire, 2000 anos de história. De segunda a sexta, a partir das 14 horas, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. É esse negócio da gente dizer, que tem dia de tudo, tem dia pra isso, tem dia de consciência negra, tem dia do evangelho, tem dia do católico, tem dia de São Pedro, tem dia do sei o quê. É cada dia que tem uma coisa aí. Agora, na verdade, nós precisamos é de 365 dias de consciência humana. É porque um dia de consciência negra, branca, parda, albina, seja lá o que for, isso aí, na verdade, são apenas chavões para determinar um dia para determinada coisa. Isso aí é bobagem. Eu acho que todos os 365 dias da nossa vida tem que ser dedicado à consciência humana. Aí sim, aí é alguma coisa realmente produtiva, não é? C'est la vie, coisas da vida. Então canta lá o Christophe, o título dessa música é esse. C'est la vie, roda menino, roda. Que c'est bon de voir venir le jour, que c'est bon de retrouver l'amour, quand on a pendant 16 mois vécu cette vie-là. Que c'est bon de voir s'ouvrir la grille, de partir en se retournant point, en criant la joie qui nous emporte loin de cette vie-là. Adieu, monde terrible, adieu, tu ne me referas plus le coup du petit soldat qui doit marcher au pas. Que c'est bon de voir venir la fille qui bientôt se pendra à mon cou. Que c'est bon de retrouver la ville et puis d'oublier tout. Tout depuis ce jour où j'ai laissé ce visage qui voulait dire je t'aime. Mais pourtant, je me suis embarqué, oubliant ses appels. Adieu, monde terrible. Adieu, marge et combat. Pour jouer la guérilla, tu ne m'y reprendras pas. J'ai laissé tous mes amis et bien d'autres prendront ma place. Ce n'est pas pour la vie, il faut que l'on s'y fasse. La la la la. Olha, se essa medida realmente for em frente, acho que vai ser assim, uma boa coisa que o governo de Goiás está fazendo. Eu não gosto de falar essas coisas assim, em termos de... Porque eu vejo muita politicagem quando é alguma coisa muito boa para o povo. Eu já fico percebendo que isso aqui tem um fundo político aí, tem algum sentido eleitoreiro. Mas os alunos das redes municipal e estadual de ensino de Goiás agora poderão fazer exames oftalmológicos gratuitos na Fundação Banco de Olhos de Goiás. O governo, o convênio entre o governo de Goiás e a Fundação foi assinado, né, na tarde. Foi assinado na tarde de uma segunda-feira aí, agora não me lembro se foi no dia 10. É, foi dia 10 de novembro. E tomara que realmente não seja apenas uma medida eleitoreira, que seja para beneficiar, porque a quantidade de crianças com problemas oftalmológicos é muito grande. E se corrige logo cedo, aí quando tiver na idade adulta, não vai ter esses problemas, né? Olha aí, agora quem vem cantando é o Franquito Lopes. Opa! É o índio apaixonado, mas ele vai cantar, é o homem apaixonado. Roda lá, menino! Eu reconheço questão descontrolada. Um homem apaixonado não pode pensar direito. Minha vontade é só beber e chorar, para poder desabafar a paixão e o despeito. Faz muito tempo que eu não vejo você. Estou pra enlouquecer de tanta saudade sua. Quem me conhece olha pra mim com espanto ao me ver bebendo tanto e amanhecendo na rua. Eu reconheço que estou descontrolado. Um homem apaixonado não sabe pensar direito. Minha vontade é só beber e chorar, pra poder desabafar a paixão e o despeito. Meu Deus, eu estou ficando louco. Todo dia morro um pouco. Acabou a minha paz. Eu vou me destruir e não demora. O motivo eu digo agora é paixão e nada mais. Eu vou me destruir e não demora. O motivo eu digo agora é paixão e nada mais. Não pode pensar direito. Minha vontade é só beber e chorar, pra poder desabafar a paixão e o despeito. Meu Deus, eu estou ficando louco. Cada dia morro um pouco. Acabou a minha paz. Eu vou me destruir e não demora. O motivo eu digo agora é paixão e nada mais. Eu vou me destruir e não demora. O motivo eu digo agora, é paixão e nada mais. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Tá quase na hora da nossa carta destaque, viu, gente? É, hoje é a mulher solitária e triste de Francisco Beltrão. Meu amigo Bento Flávio Silva de Souza. O Bento é lá de Florianópolis, é da Floripa. Como é que você tá aí, Bento? Tudo bem, amigão? Grande abraço pra você, viu? Olha, ele também postou aqui no meu Face. Ao fazer o bem, não espere que as pessoas retribuam ou façam igual. Mas espere sim que um dia, quando você menos esperar, o bem volte para você. Porque assim é a vida. Aqui se faz, aqui se recebe. É, aqui se faz, aqui se paga. É assim o ditado, não é, gente? Obrigado, viu, Bento? Abração para você, felicidades, tá? E aí, Leandro e Leonardo, entre tapas e beijos, e ódio é desejo, é sonho, é ternura. Roda lá, menino, roda! Se vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio. Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Eu sou velha, ela é minha, e sempre queremos mais. Se me manda ir embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás. E beijos é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo este amor doentio. Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca luz. E agora, José? Agora? Agora tá na hora. Eita! Vamos lá, menino, vamos lá, menina. Agora chegou o instante da nossa carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. E a história de hoje é a carta da mulher solitária e triste de Francisco Beltrão, no Paraná. Olha só o que ela diz aqui na cartinha. Olá, Maurício Fares, tudo bem com você? Tá tudo bem, menina, graças a Deus. Olha, Maurício, eu quero te dizer que sou sua fã, adoro as suas músicas, o seu jeito maravilhoso de tratar os ouvintes e o programa que é muito bom da gente ouvir. Adoro a Carta Destaque. Quer dizer, gosto do programa todo. Você assim me deixa encabulado, hein? Quanto elogio. Obrigado de coração a todos vocês pela generosidade, tá? Mas vamos à sua cartinha. Olha, Maurício, eu sou uma mulher solitária e triste porque eu vivo distante do meu amor. Ele mora em Ji-Paraná, em Rondônia, com os pais dele. Tem uma fazenda, né? Os pais dele têm uma fazenda lá. E ele é quem toma conta de tudo. Eu também tenho parentes que moram lá. E nós ficamos nos conhecendo um dia que eu fui passear lá em Ji-Paraná, na casa dos meus parentes. Ele veio visitar um tio meu e nossos olhares se cruzaram. Foi amor à primeira vista, Maurício. Ele é um homem muito trabalhador, muito lindo e respeitador. Nós ficamos namorando até o dia em que eu tive que vir embora. Ele me disse que breve viria aqui em Beltrão para me buscar, para viver ao lado dele, ou então para ele viver aqui. Ainda não decidimos o que vai ser. Eu sei que para ele vir morar aqui vai ser mais difícil, pois que a minha família depende dele para cuidar da fazenda. Porque a família depende dele, né? Não é a minha família, a família dele, né? Depende dele para cuidar da fazenda e das coisas todas. E eu não sei se vou me adaptar a viver lá em Ji-Paraná, até porque está uma cidade bem grande e tem tudo o conforto das outras cidades, mas é muito longe daqui. Eu fico imaginando como vai ser minha vida lá. Mas ao mesmo tempo também fico imaginando como vai ser a dele aqui, se ele resolver ficar por aqui. Eu de verdade não sei o que dizer a ele caso ele me pergunte. O que você acha que devemos fazer ou o que nós podemos fazer, Maurício? Me dê um conselho e uma orientação, por favor. Agradece a mulher solitária e triste de Francisco Beltrão, Paraná. Menina, a questão de mudar de ambiente para outro é meio complicada mesmo. Eu mesmo, quando me aposentei em 2000, né, eu saí de Brasília e fui morar em Redenção, no Pará. Mas para mim era tudo o que eu queria, porque eu adoro a vida mais em contato com a natureza. E lá era muito perto dos rios onde eu gosto de pescar. Então para mim, né, não foi problema algum sair da cidade grande para morar no interior. Mas eu sei bem que não é assim para todo mundo. Você tem essas dúvidas e é natural que assim seja. E isso está demonstrando que você é uma moça juizada, que não se deixa levar apenas pelo sentimento e que também usa da razão para resolver as suas coisas. E isso é muito bom. Olha, menina, eu não vou te dizer exatamente o que você deve fazer, não. Mas apenas vou te mostrar alguns detalhes que poderão te ajudar a decidir que decisão tomar. Primeiro, aí em Beltrão, teria como o rapaz trabalhar e viver para sustentar a família? Ele teria condição de comprar uma casa para vocês morarem aí? Ou vocês ficariam morando na casa dos seus pais? Essa aí seria uma solução nada agradável, não é mesmo? Será que largaria o trabalho dele junto da família, cuidando da fazenda para viver aí, longe deles e das coisas que ele conquistou? Será que você o ama de verdade a ponto de mudar daí de Beltrão para viver ao lado dele lá em Ji-Paraná? Olha, eu com essas indagações já teria criado uma ideia do que eu faria. Agora deixo com você a decisão, viu? Deixo com você a decisão. Seja lá qual for a sua decisão, você sempre vai poder contar com Maurício Fares, tá? Aí em Beltrão, ou em Ji-Paraná, onde quer que você esteja, eu sempre vou estar torcendo por você e sua felicidade, viu, menina? Pode ter certeza que sim. Eu só tenho aqui a te desejar boa sorte, felicidades. Faça a escolha mais acertada, aquilo que for melhor para vocês, né? Seja melhor para os dois. Eu não sei não, viu? Eu acredito muito que a gente se adapta em qualquer lugar. Eu mesmo já saí várias vezes de Brasília, sempre acabo voltando para cá. E isso também não pode dizer que seja uma coisa definitiva. De repente você passa, pode até morar uma temporada lá em Ji-Paraná. De repente, vocês podem morar uma temporada em Francisco Beltrão, não é? Então a vida da gente é assim mesmo. Seja qual for a sua escolha, vocês podem ter certeza que vai depender muito do amor, da decisão que você tomar, que seja de coração a coisa que você vai fazer, porque realmente é a sua vontade e a vontade dele. Aí sim, as coisas sendo feitas de comum acordo, tudo acaba terminando bem, tá? Boa sorte para você, minha querida mulher solitária e triste de Francisco Beltrão no Paraná. Aí, já que você está muito solitária e triste, não é uma oportunidade de acabar com essa solidão? Então canta para você aí a Sandra de Sá, Solidão. Vai falar um pouquinho dessa que você está sentindo, viu? Grande abraço, menina. Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Roda a música dela aí, Sandra de Sá, Solidão. Eu vou me embora. Olha, fica aqui um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Muito obrigado pela sintonia, pela audiência. Você que tá me ouvindo aí pelo computador, você que tá me ouvindo aí através da emissora da sua cidade, ó. Beijão, menina. Beijão, um abração, meu amigo. Um chuta canela também. Tchau, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado! Tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.